esqueço coisas, não posso me esquecer. Como os fios de cabelo teu, que esquece em meu quarto. Sei que é difícil e é muito complicado. Em situações assim eu nem sabia, mas muito obrigado. Que não vou esquecer, mas é melhor eu superar. Eu sei que eu disse um milhão de vezes sem pensar, mas eu nunca mais quero me apaixonar. Eu sei que eu disse um milhão de vezes sem pensar, mas eu nunca mais quero me apaixonar. Como os fios de cabelo teu, que esquece em meu quarto. Sei que é difícil, mas mesmo assim eu faço 12 horas num fretado só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver. Eu sei que eu disse um